Sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Vem voando pra minha alma, liberdade, eu quero gritar. Que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito de ti.